Fred Krueger teria medo do cenário. Zona Sul, Grajaú, madrugada São Paulo. A roleta macabra sorteou nosso número. Giroflex projeta o slide de dois túmulos. Tribunal cinza com juiz, três de júri, nosso crime. Rap no último volume, o que vai proferir a pena? Bombou no psicotécnico EPM, porque uma liminar garantiu o ingresso. Não vamos ser na ouvidoria, uma das 3.000 denúncia. Quem vai entrar no programa de proteção à testemunha? Cadê a lesma da hora da ocorrência? Em 10 segundos tô no chão com algemas. Madame, o moço que tira sua aliança na faca tem a ficha menos quilométrica que o cuzão de farda. Na CPI da Assembleia Legislativa, em 90% do crime organizado tem polícia com salário de delegado. Um Lamborghini Diablo na gaveta, documento pra esquentar carro roubado. A PM pune um militar que não engraxou a bota, mas não que estoura de 762, só vê a horta. Coronhado, bafo de uísque, não fugiu do script. Não, porra, não tamo pedindo, não temo arma rachixe. No rádio averiguaram que eu tenho passagem no IML, vão me reconhecer pela tatuagem. Blá, blá, blá, sinto o cheiro de túmulo. A roleta macabra sorteou nosso número. Blá, blá, blá, sinto o cheiro de túmulo. A roleta macabra sorteou nosso número. Blá, blá, blá, sinto o cheiro de túmulo. A roleta macabra sorteou nosso número. Blá, blá, blá, sinto o cheiro de túmulo. A roleta macabra sorteou nosso número. Lei 9455, tortura da Romão Gomes, se a TV chocar a opinião pública. Cultura desde o século XIX intacta, pro escravo da América 20, aqui 200 chibatadas. Doicode, ditadura 6485, no tapete sumia mais um preso político. Gambé matou inocente, tem pena administrativa, suspensão de 30 a 90 dias. Já o parente que interdita a rua com pneu queimado pega 10 anos por associação ao tráfico. Arma, engenho mecânico, depende da ação humana. Só no Brasil tem disparo acidental toda semana. Pra Anistia Internacional, a polícia brasileira é a que mais executa no planeta. O covarde que fuzila 111 no Carandiru, a paisana anda com a funcional no cu. Kevin Costner guarda a costa pelo boy da vida, mas sem bico de vigia, é fome com a família. Se filmar um do Dais interrogando o suspeito, Denzel Washington perde o Oscar em dia de treinamento. A Eduardo DP não é nessa direção. Porra, de um dos ratos saíram da sua jurisdição. Não vamos ser mumia, puxa mal esperando justiça. Vamos ser degolado como Lampião e Maria Bonita. Blá, blá, blá, sinto o cheiro de túmulo. A roleta macabra sorteou nosso número. Blá, blá, blá, sinto o cheiro de túmulo. A roleta macabra sorteou nosso número. Blá, blá, blá, sinto o cheiro de túmulo. A roleta macabra sorteou nosso número. Blá, blá, blá, sinto o cheiro de túmulo. A roleta macabra sorteou nosso número. Toxicológico é pouco pra admissão do soldado. O certo é o laudo do manicômio judiciário. Vida contraditória, sabe a hora do malote. Era catar o gerente esperando o carro forte, mas não quis minha mãe com faixa, pedindo justiça, registrando meu sumiço na delegacia. Pensei que goleiro de profissão não tinha troféu pela minha alçada no rabecão. Com sorte nos apresentam como um membro de facção, com R15 Nextel em volta do brasão. Promotor, leu que o médico põe num relatório, rigidez cadavérica, mais 3 horas de óbito. Leva o corpo pro PS pra quebrar perícia. Sem residográfico, quem prova que eu não atirei na polícia? Na criança, bala perdida, ritual que sacrifica, como a seita demoníaca dos meninos de Altamira. QSL cupom, não tem PM pra missão. Tão refinando, pesando, fazendo indolação. O morto a cada 9 horas da polícia paulista é 50 vezes maior do que da Nova Iorquina. Pararam, puta breu, vixe, é algodão na boca, joelha, Zé 12 na testa. A queima-roupa, Deus não perdoe eles, pois eles sabem o que fazer pra farda podre punição embaixo de uma lápide.